voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Voltamos com Vozes do Campo e da Cidade aqui na Faixa Mulher da Frei Caneca FM. Hoje estamos conversando com a educadora do SOS Corpo, Carmen Silva, sobre feminismo e relações de gênero. Ô Carmen, você falando aí dessa questão da luta feminista que vem desde o Brasil escravocrata, da luta das negras, né, escravizadas, das sinhazinhas, também oprimidas nessa condição de mulher. E eu fiquei pensando o quanto a nossa história ela é apagada. Exatamente. No caso dos movimentos sociais, isso é mais dramático ainda, porque se a história do Brasil como um todo ela é uma história... É uma história feita a partir de fatos, entre aspas, né? Fatos que são chamados fatos históricos, porque tinham como protagonistas principais homens proprietários com um lugar de poder muito forte. Então, você pense que a história da independência ela é narrada como sendo a história de Dom Pedro I, que era exatamente o imperador, ou seja, quem faz a independência é o próprio império. A história da República é narrada com o Deodoro da Fonseca e tal, que deu um golpe militar, porque era um militar. Então, assim, se você olha a história a partir dos poderosos, ela sempre vai ser uma história contra nós, a classe trabalhadora, as pessoas negras, as mulheres, quem está embaixo. Se você olha a história por outro olhar, o olhar de quem está embaixo, você vai ver uma outra história. Quais são os movimentos de luta pela abolição, os movimentos de luta pela república, as revoltas que aconteceram. E em todos esses movimentos tinha muitas mulheres. Muitas mulheres, porque nós mulheres estamos em tudo, né? Além do movimento de mulheres, nós estamos em todos os outros movimentos. Eu acho também, Carmen, que quando você faz essa reflexão histórica, além de explicar, eu acho que também faz com que a gente se veja nessa luta, né? Inclusive, quando eu digo a gente, nós mulheres, num contexto geral, independente de nos colocarmos como feministas ou não. Né? Eu acho que você destaca isso, e isso é muito importante. Essa é a ideia. Porque, veja, o movimento feminista é uma pequena parte do conjunto das mulheres que adotam essa como a sua luta principal. A nossa luta principal no movimento de mulheres é mudar a nossa condição, é mudar a situação social de exploração que a gente é submetida. Então, é fazer com que nós tenhamos direitos iguais, salários iguais, possibilidades de trabalho igual. Se a gente olhar, por exemplo, agora que está aumentando o desemprego, né, muito fortemente, quem são as primeiras dispensadas? As mulheres. Quem está mais no trabalho informal? Antes desse golpe, antes dessa crise toda, o mercado informal já era 70% de mulheres, e majoritariamente mulheres negras. O que é o mercado informal? É gente que trabalha sem ter direito algum. É quem está no camelô, é quem está vendendo Natura, é quem está como empregada doméstica, porque apesar das conquistas de equiparação salarial, a maioria dos empregadores não contrata na carteira. Nós mulheres estamos nos piores postos. Se todas nós nos revoltássemos, independente até de entrar no movimento feminista ou não, mas se a gente pegasse uma revolta bem boa, a gente já tinha mudado o mundo. Não é verdade? O movimento é a forma organizada dessa revolta. Quando a gente participa de um movimento, a gente começa a compreender melhor por que que essas coisas acontecem, começa a compreender melhor por que que tem tanta exigência sobre as mulheres, por que que as mulheres sofrem tanta violência, por que que são criadas de forma diferente, por que que o pai e a mãe mandam a menina sentar de perna fechada e o menino pode se escancarar na cadeira. Então, quando a gente compreende isso e pega a revolta com isso, a gente se organiza no movimento de mulheres e começa, então, a construir essa identidade feminista. Carmen, quando você diz, quando a gente pega essas questões que são muito do nosso dia a dia, da forma como nós, mulheres, fomos criadas, né? E a gente se revolta, ou seja, quando a gente desnaturaliza essas questões que desde sempre estão na nossa vida, a gente pega a revolta e pode mudar o mundo, né? É isso. Eu adoro essa palavra, desnaturalizar, que significa que a gente deixa de considerar que é natural a gente ser oprimida, porque a gente é criada para aceitar o mando. A gente é criada para aceitar que o irmãozinho pode brincar lá no playground ou lá fora na rua, enquanto a irmãzinha tem que lavar as louças, cuidar do irmão mais novo, ou então só ficar em casa. Ou seja, até a musculatura desenvolve pouco, né? Porque tem que ficar com coisas, só que ao mesmo tempo você vai naturalizando, ou seja, vai tornando aceitável, natural, como se fosse imutável, a divisão do trabalho doméstico, que é prejudicial às mulheres. As mulheres assumem o maior trabalho doméstico porque são criadas para isso. E muitas vezes, quando compartilham a casa na vida adulta com um homem, acham também natural fazer todas essas coisas do trabalho doméstico, porque pensam que ele não sabe fazer, ele nunca faz direito, e aí acabam aceitando esse modo de vida. Ou seja, desnaturalizar é não aceitar como natural, não aceitar como imutável. A gente pode mudar tudo isso. Basta a gente ter força própria, a gente se organizar, a gente participar, a gente entender o que está acontecendo conosco mesmas. Eu sou mãe de um casal, e aí quando se fala, né, dessa questão de você olhar para a educação dos filhos, a divisão do trabalho doméstico e tal, eu vejo muito a minha realidade, né, com um menino e uma menina. Mas o que me chama muito a atenção também é que a gente não percebe como a gente também atribui a questão de gênero a alguns comportamentos. Por exemplo, eu tenho relutado muito para combater essa história de que a menina é mais intuitiva, é mais atenta, é mais ligada, que é aquela que é a responsável, inclusive porque minha filha é a mais velha. Então, de quebrar um pouco isso, como se o menino fosse o mais desligado, que precisa de um suporte, porque ele também precisa estar atento às coisas dele, né? Então a gente tem feito um exercício lá em casa, mas não é fácil. Inclusive não. Porque o cotidiano, a sociedade coloca as meninas num outro lugar. E aí também vem essa história que você falou, por exemplo, os meninos têm essa parte motora, têm mais habilidade na parte motora. Eu já me vi pensando sobre isso e depois eu refleti, pô, tem tudo a ver com o comportamento deles no dia a dia, né? São muito mais soltos. E aí essa história do sentar, de quem é que forra a cama, né? É uma outra coisa que a gente também tem discutido muito. Vá ajudar a sua irmã a arrumar o quarto. Ajudar assim, não. Né? Hoje vai ser o dia dela arrumar, amanhã é seu dia de arrumar. Né? Os dois dormem juntos, então vamos dividir assim? Ou então querem dividir esse trabalho e tal? Um lava o prato, o outro enxuga, e é tudo bem pequeno, viu? Então, assim, é uma coisa bem do exercício mesmo, e é um exercício para os pais e as mães, sobretudo. É muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito bonito ver esse teu depoimento, porque a gente percebe como já está mudando isso na sociedade, né? Como você, tem inúmeras outras mães e também pais que já tentam fazer esse exercício na criação de seus filhos. Agora, seus filhos não estão numa caixinha, né? Não estão numa redoma, eles saem de casa e eles vão para a escola e na escola eles recebem outro tipo de orientação. Você tem sogra, tem mãe, tem tias, tem vizinhas, amigas. Então, a gente procura criar os filhos de uma forma diferente e as filhas também, mas a gente sabe que as influências sobre eles não dependem só do pai e da mãe, depende de toda uma estrutura social, mas eles estão sujeitos a outras informações, aos meios de comunicação, à convivência que não depende só da gente, né? A própria escola. A escola, os familiares, os amigos. Por isso que é importante a gente lutar por políticas públicas que combatam as desigualdades. Porque, veja, sua filha pode crescer super consciente, beber muito mais na sua fonte do que nos meios de comunicação. Se ela casar com um homem e tiver filho, na hora que os dois precisarem sair para trabalhar e ela não tiver creche para deixar a criança, tendencialmente, com toda a consciência dela, ela será obrigada a ficar em casa com a criança. Não basta a consciência individual. É importante a gente lutar para ter política pública. Porque não depende, não é só um ato de vontade. É uma estrutura de relações sociais que existem que nos impõe esse lugar. Claro que o ato de vontade é super importante, mas a gente precisa lutar para conquistar essa igualdade. Ô Carmen, você falou que não adianta só as iniciativas individuais de combate a esses comportamentos que trazem um privilégio para os rapazes, para os homens, para os meninos, né? Em detrimento das mulheres, das meninas. Você falou também da estrutura da sociedade. A gente precisa estar atento a essa estrutura. Aí eu te pergunto, qual é a relação entre o feminismo e o capitalismo? É uma relação de ódio. O feminismo odeia o capitalismo. Eu acho que para entender... Eu entendi a tua pergunta como uma possibilidade da gente explicar a estrutura da sociedade, né? O que que é o capitalismo? Ele é visto como o sistema econômico que organiza a vida da gente, organiza a vida social. Que sistema econômico é esse? É baseado no fato de que um número bem pequeno de pessoas tem o domínio, tem a propriedade dos grandes meios de produção. E nós, a maioria do povo, só temos a nossa força de trabalho para viver. A gente não vive de lucro, a gente não vive de renda, a gente não vive de outra coisa que não seja o trabalho. Ou a gente trabalha assalariado, com carteira assinada, com direitos, ou a gente trabalha por conta própria, mas isso não dá lucro para enriquecer, só dá muito mal para sustentar a família. Então, a gente vive do trabalho. Agora, um número bem pequeno tem as propriedades que nos empregam. Porque o que produz riqueza é o trabalho, não é o capital. Esse é o sistema capitalista. Há uma explicação muito interessante num livro da Silvia Federici, que se chama Caliban e a Bruxa, que explica como, no início do capitalismo, que é da Idade Média, para que o capitalismo acumulasse recursos a ponto de desenvolver a indústria, foi preciso acumular as terras e foi preciso também destruir conhecimentos originários que davam maior autonomia para os povos. Esses conhecimentos originários, que eram conhecimentos de saúde, de forma de organização social comunitária, eram conhecimentos majoritariamente desenvolvidos pelas mulheres. Razão pela qual a gente tem na Idade Média a Santa Inquisição, que é a articulação da Igreja Católica com esse desenvolvimento do capitalismo, fazendo toda uma operação de guerra para caçar mulheres e queimá-las nas fogueiras como bruxas. O que poderia explicar uma sanha tão grande da Igreja Católica em queimar as bruxas na fogueira? Que mulheres tão endemoniadas eram essas numa quantidade tão grande? O que explica isso? É exatamente o controle, né, do conhecimento e da capacidade de organização comunitária que as mulheres tinham nesse processo de formação do capitalismo. Isso fortalece muito o sistema de dominação dos homens sobre as mulheres. Só para dar um exemplo, é desse tempo também o desenvolvimento da medicina como uma profissão majoritariamente masculina. Hoje é que começa a mudar essa profissão. Mas o cuidado de saúde era uma prerrogativa das mulheres. Então, essa apropriação que foi feita, ela que permitiu o que se chama a acumulação primitiva, que foi juntar os recursos para o desenvolvimento do capitalismo. Então, os primeiros capitalistas se formaram juntando o conhecimento e os recursos naturais, né, a terra, o controle das águas. Sempre que tem uma crise do capitalismo, de que é que eles tentam se apropriar? Nós estamos nesse momento exatamente vivendo isso. Eles tentam se apropriar de mais riquezas naturais. Veja aí o problema da mineração no Brasil. Veja o problema da água no Brasil. E eles tentam se apropriar dos conhecimentos. Veja a biopirataria que está acontecendo na Amazônia. É um novo momento da acumulação do capitalismo. Só que nesse momento que a gente está vivendo, não é mais um momento de acumulação primitiva. O capitalismo não está se constituindo como sistema, mas ele está enfrentando uma crise e ele faz uma nova forma de acumulação para tentar sair dessa crise. Organiza o mundo de uma forma conjunta. A conversa está quente, pegando fogo, mas a gente vai precisar dar um rápido intervalo. E a gente volta já para continuar conversando sobre o feminismo, sobre as relações de gênero, para a gente falar de outras tantas questões que têm tudo a ver com a vida da gente. Fica aí, não sai, que a gente volta já. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.